Esta semana, no Até Tenho Amigos Que São, recebo os Flamingos. É um duo que junta o Cão da Morte e o Coelho Radioativo. Gosto muito de uma canção deles chamada Dias de Calor, mas também gosto deles a solo e do resto do que fazem juntos. Eles chamam-se, respectivamente, Luís Gravito e João Cernadas. O segundo é o primeiro que não é a falar. Foi gravado na semana passada em casa de Luís. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast, de lhe deixar estrelas e críticas no iTunes e, se quiserem, de o partilhar. É isto. Tu estavas a dizer que não podes ser João Radioativo no Facebook? Não te deixam? Não eu tenho visto pessoas que têm tipo perdido o apelido normal e são só tipo um nome. Ah, mas isso aí. Isso é. Mas isso é só às vezes, eu acho que isso não é pessoal, mas isso é outra cena, é o pessoal que tipo mete a língua em merda qualquer árabe, tipo random. Tem um amigo meu que é o Moisés, é só Moisés, e um que é o Nuno, também é só Nuno. Ah, porque? E é tipo, okay. Que vão a outra língua, tipo, põem como se fossem de outro lado. Depois, mas depois vem o Facebook, têm de ver o Facebook sempre com a outra língua. Depois trocam. Depois trocam outra vez, ok. Ah, e eles não vão ver que eles mudaram o nome, entretanto. Ok. Isso é estranho. Mas está a ficar pesado, de tipo, a control. Gastem de... Olha, vou. Isto vou é o meu, pá. O meu computador à Diana. E é assim, pá. Aqui, que está tímida. Então. Não, pá, eu. Uma das coisas que eu te queria dizer é que uma vez enganei-me e escrevi que tu eras de Braga. E foi um erro muito estúpido porque eu sabia que tu eras de Aveiro. Escrevi que eras de Braga e não sabia porque desliguei o cérebro nas coisas e portanto saiu de uma revista. Mas há boa pessoa que acha que eu sou de Braga porque eu tenho imensos amigos, por acaso. Pois, foi essa associação que eu fiz, só que eu sabia que tu eras de Aveiro. Eu tentava ler. O quarto coletivo é. Posso te apresentar, é a Diana Rodrigo. Olá. Senta à vontade, podes estar aqui a desfilar, acho que ninguém se importa. Não. Diana, também podes dizer coisas, Diana, já para a cozinha. Mas estás a dizer que acontece muito e acham que tu és de Braga? Principalmente quando eu vou tocar com o Nuno e com o Tito, que é o pessoal da favela, diz que pá, pronto, que eles são todos do... O pessoal é todo de Braga, todo, da favela, então eles acham sempre... Pá, é normal, não é? Estou tipo, ali naquele meio, sou a única pessoa que não é do Braga, pronto. E tu és de Odivelas? Eu sou de Odivelas. Neste momento estou, portanto... Consideras-te? Sim, mais ou menos, portanto, sou de Odivelas, mas só os meus pais é que foram para lá, portanto, a minha família é toda daqui. A minha avó daqui, viveu... Daqui, Lisboa. Exatamente, peço desculpa. A minha avó é da Costa do Castelo e a minha outra avó é da Penha de França, portanto, também tenho a costela, também tenho uma costela alfacinha, acho eu. Mas sim, até para aí ao meu nono ano, eu só sabia apanhar um metro e pouco mais, não conhecia nada. Se tu me pedisses para ir ter contigo, sei lá, ao rato, se calhar... Não, rato porque tem metro. Sim, sim, eu sim. Pessoalmente sabia, mas se pedisse assim um sítio mais inóspito, eu não ia saber. Tu dizes nono ano porque tu, pai, aos 14, 15 anos já tocavas com o João Coração? Não, pai, aos 16, já, okay. Já. Foi quando eu conheci o Daniel pelo MySpace, mais ou menos. Portanto, já lhe tinha mandado, acho que uma mensagem, a dizer que tinha gostado dos temas dele, e depois encontrei-o num concerto de Samuel Doria ou de Jorge Cruz, já não me lembro. Ah, foi de Jorge Cruz, foi quando, isto é um vintage, foi quando Diabo na Cruz, quando ele tocava Diabo na Cruz a solo. Quando não existia Diabo na Cruz, e tipo, Diabo na Cruz era a cera dele, portanto, ele tinha os álbuns a solo, e ele tocava Diabo na Cruz com uma cena mais folk dele, era um side project. Isso foi chegou a haver, tempo, chegou a haver concertos nisso? Eu acho que sim, acho que foi nisso. Acho que foi aí, foi num concerto, acho que não foi dele a solo, acho que foi de Jorge Cruz em modo Diabo quando ele fazia a cena a solo. Yeah. E depois começaste a tocar com ele? Sim, porque o Daniel é um gajo, pá, é, ainda é. Um gajo mesmo que chama as pessoas e que... Tu falas no passado porque ele já não tem feito música. Sim, exato, é só nesse sentido. E porque essa fase foi mesmo específica, porque pronto, o Daniel tinha uma casa com uma sala cheia de instrumentos, todos os que possas imaginar, e um estúdio muito bom, em que ele investiu e de facto tinha ali coisas. Não, tinha sintetizadores modulares, tinha um theremin, tinha uma marimba, tinha... Pá, isto tudo numa casa super cozy. Entretanto, as coisas espalharam-se quando ele acabou o estúdio. Depois mudou de casa. E quando ele acabou o estúdio, as coisas espalharam-se. Eu tinha umas coisas, o Coelho tinha outras, o Sambado tinha outras. Já não sei quem é que tinha mais coisas. Acho que o B tinha umas também, não sei se ainda tem. O B teve umas cenas, mas acho que foi. Teve o Rhodes, mas depois fiquei eu com o Fender. Tu, eu fiquei com tinha, uma... tinha um Fender Rhodes, o gajo, tinha. Pá, e entretanto, só que entretanto. Não vou estar aqui a avançar muita coisa, mas ele pediu-nos as coisas de volta, acho que posso dizer. Se ele vai voltar a fazer música ou não, isso é com ele. Mas nós gostávamos que sim, já que ficámos sem as coisas. Mas não foi ele que vos juntou ou foi, assim, foi. Também. Porque tu, conhece, tu é que podes dizer também. Porque eu conheço o Daveiro, porque ele trabalhou, o Daniel. Nem sei muito bem como é que isso aconteceu, acho que foi problemas de condomínio. Foi através de problemas de condomínio que o meu pai se conheceu com o Daniel, uma coisa assim qualquer. Porque os pais do Daniel moram em cima de uma loja de mobiliário e assim, um ateliê do meu pai. E... que é onde a gente faz o que é onde, sim, eu também, é onde eu também tenho o meu estúdio. E porque é que ele tem muitos ateliês? É uma cena que tem muitos ateliês. Tu acabaste de ter os vossos singles, estavas a comer quando disseste. Sim. Os nossos singles. Continua. Os nossos singles temos feito lá no mesmo sítio onde o Daniel teve problemas, sim, de condomínio com o teu pai. Sim, acho que houve ali umas inundações e não sei o quê, porque pronto, aquilo é mesmo, a casa deles é mesmo por cima do tal ateliê. E então um dia tipo, o meu pai, pronto, depois o meu pai conheceu o Daniel, começaram a trabalhar juntos imagem, em design, assim, cenas gráficas. E depois o meu pai, pronto, descobriu que ele tinha aquela cena de João Pessoa, mostrou-me. Eu também já fazia mais ou menos umas coisitas no GarageBand e assim, e conheci-o, curti a cena dele, tipo, depois também nessa altura já estava a fazer uma cançãozinha ou outra, e ele deu-me assim um empurrãozinho também, e depois pronto, um dia vim cá passar uma semanita a Lisboa, acho eu, não sei se foi uma semana, mas pronto, vim aí. Foi no verão de 2009, verão de 2009, se eu não me engano, verão de 2009, ou de 2008, pera. 2008, meu, yeah. 2008. Em 2009 já saíram os nossos EPs. Yeah. Que já tinham cenas, já tinham colaborações. Sim. Já tinham colaborações. Aliás, nesta casa onde nós estamos, acho que isto é giro. Pode fazer. Nesta casa onde nós estamos, gravámos uma música... Para o meu primeiro EP de sempre. Aquele que não vale a pena ouvirem, mas que é um funny fact de... Pronto, de... Pode dizer o nome? A música chama-se O Fruto. Sim. E o nome do EP. É o EP homónimo, não tinha título. É capaz de estar ainda uma ou duas músicas no MySpace. Não está. Não? Mas esses estão disponíveis para o pessoal mesmo hipster. Estão disponíveis no SoulSeek. Pá, eu não sei como. Fiz. Temos tudo nosso lá no SoulSeek. Yeah. Mesmo cenas que o pessoal saca à pala. Yeah, isto é uma cena fixe que eu aqui peço, já que temos público. Que ouviste, não saquem os nossos singles no SoulSeek. Saquem os meus singles, as minhas coisas no SoulSeek. Saquem à pala no nosso Bandcamp. Yeah. Porque isso dá nos tops e dá para irmos para tops e para cenas. Pá, e há pessoa que saca no SoulSeek uma cena que se pode sacar. Epá, eu acho mesmo fã. À pala é muito esquisito. E houve uma pessoa que pôs lá. Yeah. Eu acho super engraçado. Que não gostavas que não estão. E há um dos teus que não dá para sacar. Um dos meus? Acho que sim. Então isso é bug... Que não dá para sacar no Bandcamp. Qual é? Sei, pera lá. Eu tenho o... É capaz de ser o fim do verão dá. O Odyssey. É o segundo disco. O Odyssey também dá e o outro é que não dá. Isso foi uma teimosia minha, se calhar, okay. de apetecer-me naquela... Mas eu volto para... Deve ter sido uma fase que eu estava mais chateado. Que só dava para ouvir, não dava para sacar. Sim, exatamente. Que eu, tipo, às vezes zango-me com as coisas que faço. E os vossos singles juntos dão para sacar. Não, sim, não. Isso também. Tudo. Sim. E acho que vamos continuar a... Eu acho que é um bocado tolo fugir desse modelo de mercado hoje em dia. Não é? No estatuto em que nós nos encontramos e com as coisas que estamos a fazer agora, é assim. Acho que é claro que se algum dia fizer um vinil ou se algum dia fizer assim um outro registro, pronto, se calhar depois disponibilizo só para as pessoas que compram, assim, mas se for assim uma cena mais a sério, pronto, assume-se isso, mas tipo, mais a sério. Pá, na verdade depois as pessoas acabam por comprar na mesma, eu acho. Sim, eu quem acho. Quer, e nós temos a possibilidade de quem quer, portanto mesmo sacando à pala, sim, quem quer pode deixar um... Sim. Mas a Gentle Breakers, que vocês dois pertencem, é só online, certo? É só online e sim. Só gratuito, não? Sim, por enquanto. No site, sim. No site é só gratuito, sim. Mas nós, pronto, pá, aquilo... No webcam dá para fazer essa coisa que eu estava a dizer de... Claro, nós não somos... Não obrigamos ninguém a fazer nada. Até mas isso que... até pode vir a ser um ponto em que vamos ter de discutir isso entre nós. Mas não se vai ser, alguém vai ser. Quiser fazer um disco pronto, pago, não é? Mas, tipo, entendermos... Sim, claro, mas é que nem é uma questão de. Eu acho que nem é uma questão. Não é grande questão, não é? Tipo, acho que como, sendo um ciclo, um grupo de amigos e não sei o quê, isso eu tanto faz sentido. Dentro daquela cena online, alguém fazer assim, tipo, olha, agora quero fazer um só físico. Claro. Pronto, faz um só físico e edita, pronto, fica mas tudo a primeira edição física. É um facto, tudo o que já foi feito pode ser sacado à pala. É. Tudo o que já foi feito. Vocês já têm 4 músicas juntos, certo? Tendo sido temos 5. Estamos a fazer... Pá, não, mas a quinta já foi editada, não? Ah, temos aqui, temos aquele CD split com a... Mochila, sim. Que é aquele de natalício. Ah, sim, já me lembro, sim. Mas vamos ter mais agora. Não, nós estamos já com pai mais 3 ou 4 músicas na calha e podemos tipo, confessar que ainda estamos indecisos. Estamos indecisos se vamos aguentar mais um bocadinho e faz um EPzito ou se vamos continuar a mandar solto, porque também tem piada aos singles e recentes singles, mas estamos já pá, aí com mais 3 ou 4 na cara. O João Coração fez a capa pelo menos de um deles. Fez de um, do o outro foi o Zé. Sim. Nós estamos a tentar pá, ter capa assim de ilustres que nós, assim, de pessoas que nós apreciamos o trabalho e deles e que são nossos amigos. E que tem piada ter... Sim, ele estava a dizer pessoas ilustres, pessoas que nós achamos, que achamos ilustres, pelo menos. Sim. Foram sempre pessoas que nós achamos ilustres. E o Zé, que fez a outra capa, é o Tomba Lobos, que é o outro músico da Gentle. E é um dos fundadores. É um dos fundadores, pá, é um gajo com um bom gosto e com, é também um pintor. Ele não diria pintor, sim, mas ele tem coisas... Enquanto pintor. Sim, okay. Eu não sei o que é que ele gosta de se assumir, porque eu já lhe chamei ilustrador e ele tipo, foi tipo, ilustrador, e ele tipo, designer, e ele tipo, epá, é assim, pronto, trabalha com coisas gráficas. E ele, é muito bom. E é ótimo, ele é excelente, sempre foi, pá, por acaso é um gajo, man, que tipo, eu tinha um cartaz lá na minha casa, na favela, no Porto, que estava no quarto de um amigo meu. Eu sempre achei muita piada aquele cartaz e tipo, um dia conheci o trabalho do Zé Cardoso e eu fui tipo, mano, eu aposto que aquele cartaz que eu tenho lá em casa é do Zé Cardoso. Pá, e depois perguntei-lhe e era porque foi um gajo que apanhou logo um estilo muito próprio de ilustração, principalmente vetorial, a cena de, pronto, do Illustrators e não sei o quê. E pronto, ele trabalha muito bem nesse... Eu acho que ele trabalha muito bem com tudo que é imagem, mas pronto, é a cena mais fixa mesmo que eu consigo. Uma imagem própria, eu acho. E tanto que eu sinto que há muita gente agora que sendo que aquela cena dos infográficos e não sei o que está muito na moda, há muita gente que vai um bocadinho beber ali as cenas que o Zé faz, porque pronto, tem algumas. Como é que se diz? Aquelas coisas que ele volta a utilizar, não é? Aquela. Para que dão. Pronto, que fazem a imagem dele, não é? Sim. A maneira como ele faz, se calhar, também os olhos, assim, a maneira como ele. Para que as pessoas percebam do que é que nós estamos a falar, pronto, o Zé fez a capa do nosso primeiro single, que é sim. Aquela que somos nós. Sim, que eu estou com sim. Uma. Máscara de beleza facial e o coelho está simples. Eu não sei porque é que ele decidiu fazer assim, mas... Pá, é porque eu tinha mais barba, provavelmente ele achou que seria mais fácil... Sério? Pôr-te com a coisa a mim, depois ele deve... É porque ele também tem... Aposto que ele foi tipo... como é que como é que será aplicar uma máscara, uma máscara, não, não, disse, pá, tu, pá. Não, mas, diz. Tu também estás com barba agora. Muito voltei, menos, muito menos. Eu... Voltei. Não consegues mais? Não, eu consigo mais, tanto que eu já tive mais, tu não te lembras? Sim. Ok. A minha ligação foi, há uma situação incrível na minha vida, que é quando eu faço a barba ao fim de 4 ou 5 anos em que tive sempre, e em que molho o queixo, que é uma sensação que tu já não tens há muitos anos, possivelmente. Eu fiz a barba em agosto. E molhaste o queixo, puseste água aqui, tipo, no palco. Não, eu fiz a barba, mas... Não, toda? Fiz a barba com a lâmina. Toda? Não, deixei o bigode, que eu não consigo não ter coisas na cara. Claro, e tipo, sentiste a sensação de água fresca aqui. Sim. E não achaste das melhores sensações da tua vida? Divertido, mas... Aí, eu mais, acho incrível. Mais giro ter barba. Eu também, assim, mas também me soube bem ver a minha cara sem. E soube-me bem... pronto, ou seja, não consigo estar todo o tempo sem, como o M fez. Pronto, o M de um ano e tal para cá, assumiu e faz todos os dias e mantém ali a cena... E fala disso em músicas. Exatamente. E mas, eu isso não consigo, mas pá, mas... Já, como fiz uma vez, já não consigo aguentar tanto tempo, por acaso. Pode ser que, pronto, inverno volte, porque eu também gosto, mas é isso, não, já não me é muito fácil, sinto-me bem com menos. E tu, há quanto tempo é que não fazes, João? Olha, não consigo dizer, mas pá, aí... Ainda pegar o meu FF. A cena é que eu sou, tipo, já não faço, pá, aí também desde o ano passado. Eu diria... Podes trazer um? Sim. Pá, eu diria que pronto, eu também sou como tu, mas não consigo tipo, não ter não, nada. Tipo, não dá pois, tempo. Pá, tipo, ou bigode, ou assim, uma cena assim e florita aqui. Pai, mas... Patilha já não tenho ele para isso. Pá. Pois, nem és do rockabilly. Assim. Não, mas sim, mas... Pá, mas... Ah, desde o ano passado, só que eu vou parando. Só que ela chega aqui a este. Sim. Esta cena não sai daqui. Tu alguma coisa na barba, não? Hum? Não usas produtos? Não. Por acaso não, tu usas. Sim. Pá, mas a tua é muito mais bonita, por acaso. É muito mais... Parece mais... Cheia, assim, tipo, redonda. Eu gostava que a minha, pá, mas a minha fica pode... uma beca tipo assírio, meu. Assim, reta, em baixo, estás a ver? Sim. Não gosto muito. Mas podes ir ao barbeiro pedir. Não abro mais bolsa. Tu és Mustafa. Aposto, não? Não. Não és Mustafa? Não, o de Campo de Arico. Sim, é o Mustafa não. O Mustafa acho que é o pé da avenida, mais ou menos, que é onde o M ia. Sim. Eu lembro que era quem me falou disso foi o Kim. O Kim que ia lá também, que foi quem falou ao M. Pois, ele falou-me disso e eu nunca cheguei a ir. Ok. É o Miguel que entretanto emigrou, mas vem cá uma vez por mês. Também corta o Alquinha às vezes, agora e tal. Sim, mas lá está, eu acho mesmo invejável o teu nível e o do Kim. Acho mesmo invejável e não sei, quando eu me vejo ao espelho, não sei se eu sou a pessoa ideal para ter isso. Porque acho, pá, acho que é bué específico, ou seja, no teu caso. Pá, uma das barbas mais famosas do mundo é a do Fidel Castro. Sim. Fidel Castro tem muito menos barba do que tu. Pois é, mas é famosa por ser um bocado feia, desculpa lá. Mas é especial. Ninguém goza com a barba dele na cara dele. Sim. Mas porque ninguém goza, mas porque ninguém lhe diz, tipo tal como ninguém lhe diz, não, é de coisa porque é o Fidel Castro. Essa confiança que ele tem. Mas continua. Sim, então, mas olha, foste exatamente ao ponto onde eu queria. Eu não sei se eu estivesse no teu ponto, se ia ter a confiança que tu tens, ou que o Kim tem. Tipo, o Kim também tem uma barba. É das melhores de toda a cidade, digo eu. Nunca vi... É verdade, sim. E eu não sei se posso estar nesse nível. Outro dia, quando toquei em Santiago, toquei com os paus lá, havia um man no público que tinha uma barba melhor que a do Kim. E até o Eli foi tipo, bem, primeira vez na digressão estamos a tocar aqui na presença de um gajo com uma barba melhor que a do Kim. Yeah, não é fácil. Mas era mesmo assim, tipo... Santa Claus, já está aí pelo... Não. Yeah. Não. Pelo ele pelo vai parando às vezes. Pois. Tal. Aquilo era Santa Claus, tipo, manly, viril ali, tipo... Yeah. É, mas esse barbário que eu partilho com o Kim, às vezes ele tem... O Oslo e diz que pá, as barbas que ele apara lá são todas gigantes, muito maiores do que a minha, tipo. E sim. O peruquim. Pronto, pronto, exato assim, tipo, ao teu lado não é nada. Sim, tipo, só a minha não é nada, claro. Comparada com os que ele anda a cortar. Claro. É uma conversa muito divertida para ter num podcast. Mas que todos têm, não é? Tu fazes sim. Questão de... Não, só às vezes. Só às vezes. Eu não falo sempre de barba, quando dá para falar, claro. Mas eu acho que... para a barba dele e penso claro. Em falar sobre barba. Claro, tipo, claro, claro que sim. Porque não? E acho que faz todo o sentido falar. E eu... Pois, eu não sei. Eu acho que comecei a ter barba e assumo na boa isso. Que na minha adolescência eu usava a barba para... Pá, para ficar um bocado mais velho e para... Porque também me dava com gente mais velha. Então, sempre, então tinha um bocado esse trunfo que podia usar para ficar mais dentro. Pá, e desde que fiquei mais velho, que não preciso assim de nada de especial para... Para aparecer. Yeah. Pá. Basta dizer às pessoas que fizeste a música do À Tarde. Da tarde do Herman José. É verdade, eu sabia que tu ias falar. Não, mas fiz. Não, fiz e é algo com que eu já... Pronto, com que eu já estou na boa. Tipo, quando eu fiz, até fiquei... Porque eu tenho estado a fazer algumas coisas para a TV. Fiz a do Herman, agora vou fazer outras. E... Não podes dizer quais são, é isso? Ah, ainda não, porque ainda não saí, okay. não sei se é cool. É para mas a morte tu vais saber porque tu falas com o Chico, tipo. Tu és muito amigo do Chico, ele não te contou que nós estávamos a fazer uma? Sim, para... Tu vais dizer, diz. Não vou dizer para o que é também para a RTP. É para a RTP, okay, exatamente. Pronto. Era só isso que eu queria dizer, não é dizer o que é, sim. E não, e é um desafio mesmo fixe, mesmo que contou, pronto. Além de pronto, não é? Claramente dar uma. Pá, dar uma ajuda económica muito simpática, esse tipo de coisas. Politicamente correto. O que é fixe aí é tipo, eu sei que estou ali a fazer uma música que só está boa quando o cliente acha que está boa. Pá, e o cliente até pode ser um gajo que eu acho que tem bué de mau gosto. Até pode ser um gajo que eu não... Estás a dizer que achas que o Herman tem mau gosto, é isso? Não estou a dizer, não, estou a falar até... Pá, não, olha que nesse caso, esse até foi dos que correu melhor e dos que tive menos chatices. Pá, mas já houve casos de eu estar a achar e de eu ter de pôr a música como o cliente quer e de facto ter de estar com esse mindset de que a música só está boa quando o cliente quer. Ou seja, eu costumo dizer... Quando as pessoas me falam, porque já há muita gente, tipo, pessoal, tipo, pronto, que diz: então, mas tu não tens medo que estás a fazer uma coisa dessas afete a tua expressão criativa? Pronto, já houve pessoal a perguntar isso. E o que eu digo sempre, que é o que eu acho, e que muda mesmo esse mindset, porque na música que eu faço, a solo, eu sou o cliente final, pronto, pronto, a música só está boa quando eu acho que está boa. Quando a gente faz as nossas, só estão boas quando nós dois achamos que estão boas. Pá, e ali é bué estranho porque eu não tenho de achar que aquilo está bom. E já aconteceu eu mandar uma música, dizerem que eu achava que estava boa, dizerem-me isso está tudo mal, e eu ter de mudar aquilo, mandar eu dizer boa, é isso mesmo, e no fim eu acho que está muito pior do que estava antes. Pá, mas é assim, é uma cena... É fixe, é tu seres mesmo aquilo que o cliente quer. Isso também é um desafio que não é nada fácil. Não é nada fácil. Depois, ainda por cima, tipo, em música é muito difícil fazer essa gestão porque... Pá, porque as pessoas, claro que sabem o que é que querem, tipo, imaginam o que é que querem, mas é muito difícil explicar. Houve uma vez que com pedidos de tipo alteração a uma música, eu tinha enviado e com pedidos, um dos pedidos que me foi feito foi: achamos que a música está com muitos pelins, pelins entre aspas. Pá, e até foi com o Chico que eu fiz isso. Mas acho que as pessoas vão ouvir isto. Ele está a dizer que nós achamos que é muitos pelins. Pá, não, mas isso não, mas eu não estou a dizer não, de má onda. Estou mesmo a ver o gajo dizer que mas eu não estou a dizer de má onda. Claro que eu quando vi aquilo... Calculo que o trabalho já esteja pago e que Pá, sim, sim, então, que a coisa tenha a avançar. Não, mas é, mas é, atenção, eu estou mesmo a dizer isto com nenhuma má onda, tipo. Pá, eu claro que fiquei ali bué tempo a tentar perceber o que é que eles estavam a pedir com muitos pelins, mas que eles achavam que estava com muitos pelins e que estava, estava. Porque eles não queriam aquilo assim depois, e isso também é fixe, que é teres de perceber a linguagem. E o que é que eram os pelins? Era um sintetizador que eu tinha lá posto, não. Que estava tipo assim, pupá, pupá, pupá, pupá, pronto. Agora os teus futuros clientes já sabem como dizer pupá, pupá. Sim, não é pelim, não é pelim, é pupá, pupá. Não, é um sintetizador, como é que se chama aquilo? Arpeggiator. Sim. Pronto. Arpeggiator é. que eu tinha posto lá, e que eles, e pronto, e que não se adequava muito ao trabalho que estava a ser feito, pelos vistos, eu achei que se adequava, mas não. E... pá, e pronto, e de facto estava com muitos pelins, e depois essa dificuldade, tu estás a tentar perceber o que é que são pelins, também é o seu desafio, é fixe. Mas é disso que tu vives, a fazer música para... Não, pá, é assim, eu não vivo, pronto. Tu não vives? Eu, efetivamente é disso que eu vivo, claro, okay. que tenho uns meses um bocado maus, que tenho uns meses em que não tenho muito guito. Mas o Herman era o cliente ou não? Não, obviamente. Era produtor. É produtor. E ele não tinha não, mas dizer no assunto. É uma teve pena. Tanto que nós. Não, e conhecendo o Herman como. Eu não como o conheço. Pessoas, não, como, eu como, conheço, como, nunca tive a honra. Como toda a gente que conhece, ele claramente tem uma versão daquilo com cantada. Ainda no outro dia estávamos aí a ver umas enciclopédias, pá, e eu curto bué dele, eu não curto muito é quando ele canta. Mas ele adora cantar. É, a minha lição que ele está sempre a cantar, pá, é tipo, está tudo bué da fixe, e depois quando ele começa a cantar eu fico tipo, é pá, podias não ter cantado. Porque, pronto, pá, mas só para dizer... Sim, desculpa. No caso da... Foi tanto que eles antes tinham pedido uma música mais pop, mais aquele clichê, e depois aquilo ficou assim uma fancalhada, porque à última acho que foi mesmo ele, o próprio Herman, que pediu, afinal apetece uma fancalhada. E nós depois pronto, fizemos aquele funkzito que se ouve. Cantei outra mesmo. Pum, tac, é que tá, enganei um bocadinho, mas é quase isto. Mas não foi só o que fizeste, não? Foi com o Alexandre e com o Sambado. Ou seja, neste caso específico nem foi com o Sambado, porque ele não esteve a trabalhar connosco, mas nós costumamos trabalhar juntos. Que é o... Eles dois tocam nos Cochés. E de facto, ele já tem alguma experiência de TV. Tanto que contactar com produtoras e com pessoas que eu não conheço, nunca fui eu a fazer esse contacto. No fundo eu sou útil ali é só porque sou um gajo que tipo, inventa malhas assim um bocado rápido. Tenho alguma facilidade em inventar uma malha. Mas depois, claro, tenho um técnico de som, tenho o Sambado a dizer isso não está nada de jeito, temos de fazer mais assim. Isso também é fixe. Mas tu tens um estúdio? Tive um estúdio. Sim. Só que entretanto houve um assalto, aquilo era numas caves, e a cave exatamente ao meu lado foi uma noite assaltada. E eu fiquei com bué de medo e tipo acabei com aquilo. Pá, mas grandes para os gajos que assaltaram, é que tinham assaltado. Tinha assaltado, tinha sido jackpot. A minha tinha sido o maior jackpot que tu possas imaginar. Era o maior jackpot. E tinha também todos os meus investimentos que fiz ao longo de 6 anos, que ainda foram uns quantos. Então, pá, fiquei com bué de medo, ainda por cima tendo coisas não minhas, fiquei com bué de medo e pronto, acabei. E neste momento estou-me a juntar cada vez mais na sala dos Cochés, ali no Sinal 26, ali nos edifícios Interpress, sabe? Sim, sim, sim. Ali ao pé do Indy. Pronto, e é onde eu tenho estado, claro que não é tão... Não, é fixe porque é uma família e o pessoal dá-se bem e acabamos sempre a dar umas ajudas uns aos outros. Tem o lado menos positivo, que é que tenho menos tempo, não é? Quando eu tinha o meu estúdio, eu ia para lá quando me apetecia e não tinha de dizer a não sei quem que ia. Tanto, chego lá, está o Alec Reina a fazer umas vozes e fica tipo, hoje vinha eu, hoje era para ser eu. Mas sim, lá nesse estúdio acho que estão a acontecer cenas fixas. Está o meu novo disco a ser feito, a solo. Está o do Alec Reine, Acho que o Sambado também está a fazer novo disco. Yeah, ele postou outro dia, tipo, spoiler tudo na net. Yeah. Que estava a gravar todos. Mas tu fizeste mais que coisas. Podes não dizer o que é que são, mas okay. Tipo, que coisas? Tipo... Sei lá, já estive a trabalhar anúncios? A fazer... Não. Ah, não, nunca fiz anúncios. Já fiz malhas para a net que vendem, tipo, bancos Sim. de sons e não sei o que, isso vende às Sim. vezes. Pá, mas já fiz bué de trabalho, tipo, sei lá, já tive uma noite... Não, já tive uma semana a fazer transcrições em suecos. Em sueco, tipo, man, transcrever um livro em sueco, tipo, 200 páginas. Já fiz esse trabalho. Não, tinha só de copiar exatamente igual o que estava lá. Okay. Que era uma cena totalmente autista, de tu não estás a perceber nada. Do que está ali a acontecer. Mas chega a um ponto em que eu já quase achava que sabia sueco, de tanto ver aquilo. Já. Pronto, mas tipo, eu faço. Pá, faço. Não, estava-te a perguntar de músicas que fizeste para este tipo de coisas. Não, pá, fiz nunca. Ah, fiz a dos tutoriais. Da Dona Maria, sim. Yeah. Mas essa foi, pronto, não foi pelo business, digamos assim, foi porque eles são meus amigos e porque eu acho a cena deles muito fixe. Acho que, mano, o João tem boa piada. Yeah. Acho o João um gajo. E na Comédia Nacional, tipo, do que eu sei de Comédia Nacional. Tu és grande fã do Paulo Almeida, não é? Não sou. Não, mas podes referir que eles têm um sketch incrivelmente. Fiz do síndrome do Rui Sinel de Coras. Eu não ponho cenas em mesmo à frente do microfone. Yeah, yeah. Pois é. Desculpa. Tem que gostar-se. Mas eu, já, pá, pois, man, a Comédia Nacional, pá, vamos mesmo para esse assunto, é? Bota a dizer mal do gajo. Bota a dizer mal, não, pá, tu não tinhas vida, não foi? Já, mano, o gajo chamou um bocado loser porque eu fui lá comentar. Pá, mano, aquilo irrita-me um bocado, além daquilo ser, pronto, para as piadas mais básicas, que é um bocado esquisito, que ainda pessoas se riam daquilo no ano em que estamos, mas isso é culpa do público dele também, que ele, pelos vistos, tem público, não é? Tipo, pá, ela foi violada, ela é gorda, ele é paneleiro, tipo, pá, lindo, tipo, e o pessoal acha aquilo fantástico, acha mas aquilo mesmo era o que estavas a dizer outro dia, meu, o problema nem é acharem piada, meu, é que depois aquilo é, o pessoal, há muita gente que vê aquilo não quase como uma piada, mas tipo como... Uma cena política, não é? Valida um bocado. Sim. A cena de, tipo, ah, esses paneleiros, é mesmo assim, pá, sempre é mesmo, esses paneleiros. E aí, depois o gajo, bem, eu fui lá dizer mal e pronto, vá lá que ele não me chamou gordo ou paneleiro, ou não sei. Eu acho que eles tendem mais a dizer essas coisas a mulheres. A mulheres, yeah. Isso é isso. Ah, esta aqui, mais posso, claramente esta aqui é fonga, pá, está mesmo a precisar de levar com ele, pá. Pá, é horrível, pá, e depois... Pá, eu não sei, tipo, aquilo faz-me alguma confusão, e o que me faz mais confusão, isto depois, ideologicamente, que até foi o que eu tinha comentado lá, é aquela coisa do pessoal que supostamente faz humor negro, não é assim que eles chamam? Tipo, humor negro em que defendem que se deve poder falar sobre tudo sem nenhum tipo de tato ou de sensibilidade. Pá, e tu quando vais lá gozar com eles, eles ficam tipo, então, mas estás a gozar comigo? Tipo, mano, um gajo que faz da sua vida gozar com tudo e tu não podes ir lá gozar com ele, tipo. E ele depois apaga-te a página, assim. Pá, faz-me um bocado de confusão, mas... O Pietro não foi? Não, a mim não, mas é uma amiga minha sim. A gata de um amigo. Sim, a gata de uma amiga minha. Foi. E foi assim que nós começámos com a conversa dele de ontem ser João Radioativo. Pois é. Porque ele denunciou e essa gata deixou de existir. Deixou. No mundo virtual deixou de existir. A novembro deixou de existir. Pá. E que ainda por cima, tipo, a novembro e a romance, se calhar ainda por cima são gatas fofas, pá, é pior. Já, o gajo não gostou muito disso. Pá, mas pronto, pá, é naquela. Eu não, eu já não vou lá mais dizer nada, porque aquilo não vale a pena. Tive quase para ir lá, mas ele, tipo, convenceu-me. Eu devia, pá, porque não vale a pena, tipo, seres muito altruísta ou assim, porque aquilo não há volta a dar, pois não? Acho que não. Aquilo não há volta a dar, tem música. Mas eu acho que até... Continua. Acho que não há volta a dar, tipo, aquilo... É, mas eu queria dizer aquela cena, que ele tem lá uma piada que é... Como é que era? Ah, passou por mim a grávida mais feia do mundo. É pá, essa piada era horrível. Era horrível, é tipo das era coisas mais... Era violação, então. Sim, não, e depois a punchline é tipo... uma violação. Há violações com final feliz, feliz, mano. Eu ia lá dizer ao contrário das suas piadas, mano. Tipo, foda-se. Mas é sempre violação, é sempre gordas, é sempre... São os temas mais divertidos. Claro. E são sempre as mesmas piadas, ele tem sempre... A mesma construção de piada, que é tipo, ah, não fazia ideia que coisa, ele tem uma sobra maia. Ah, mas porque é que não estou a falar disto? Já, yeah, é. Yeah. Não, tipo... mas olha, mas pronto, então só caso não fiquemos muito não, mais tempo neste mais, tema. É pá, faz bem, vá. Ele viu no capa de uma revista que a Maia tinha, viu a irmã deficiente morrer e ele diz, ah, como é que é? Que estranho. Não fazia ideia de que os pais da Maia tinham tido duas filhas deficientes. Isto é hilariante. E ele tem esta construção de piada várias sim, vezes. Sim, sim, sim. Ah, não fazia ideia que... Não sei o que... Sempre assim. E depois tem sempre piadas cuja punchline é azeitonas. Os azeitonas são maus. E é tipo, é a piada dele. Não há mais nada. Não é nada. Não é tipo, pá, não gosto das azeitonas porque... É tipo, azeitonas é mau. Pois não é. É tipo, não gosto das azeitonas porque... Esta música é isto, é isto e aquilo, representa isto, é isto e aquilo, ele é isto, isto e aquilo. Não, não, é só as atores é mal. Pá, e eu sei que ligaram, pronto, um bocadinho à estética e àquela onda... Pode ser um bocado efeminado e ele, caso ouça isto, vai achar um bocado efeminado. Mas o que é que são aqueles designers que ele arranja, chaval? Aqueles flyers dos shows dele ao vivo? Sim. Do, tipo, dos Anjos Negros, aquilo sim. É tão feio, chaval. Aquilo está bem... Pá, é que nós temos uns amigos designers. Eu sei que isso é um bocado ofício gay, ele se calhar não vai gostar, tipo... Pá, mas se ele pedisse a dica, nós acho que safávamos isso melhor, tipo, tá tão feio aquilo. Um gajo tem amigos que são designers. Yeah, até tenho. Não, mas falamos coisas mais coisas. Eu costumo ir à casa das pessoas e perguntar as coisas que elas têm no estante, não sei o que. Mas estamos ao bocado a dizer que os postos das coisas em tua casa não são teus. Coisa minha, mas é assim... verdade. É verdade. Porque ainda não estou bem definitivamente nesta casa e estava cá outra pessoa antes que ainda não veio buscar muitas coisas. Temos ali uma caixa cheia de filmes que não são meus. Posso apontar... Mas são alguns bons. Quais é que eu gosto desses filmes, não é? Desses filmes, quais é que eu podia ter também? Mas tu apontaste para um póster de um concerto do João Nada ou de um... Sim, de um concerto, sim. Okay. Em que eu sou este aqui. Eu sou este aqui que toco trombone nesta... Tocava trombone nesta banda. Você tocava trombone? É assim, basicamente a cena desta banda era tipo... Ninguém sabia tocar, okay. Tirando o João, que pronto, fez as canções, sabe tocar guitarra como é ele. Ninguém sabia tocar os instrumentos que estavam a tocar e aprendemos. Eu estou a perguntar, em termos físicos, como é que é possível tu tocares trombone? Por causa da barba? Não é da barba, dos lábios. Eu toquei trompete durante muitos anos e depois desisti justamente por causa disso, porque tipo... Tinhas de tocar todos os dias. Ah, sim, depois ficas todo enchado. Do lado ao bocal e tal. Não é aquela coisa que tu possas fazer na desportiva. Não, é assim um bocado. É. Tough. É duro, mas. Pá, se tu pôres tocando. Não é que havia uma altura em que tipo, eu chegava à casa, mandava ali tipo, umas pradelas no trombone, tipo, para assustar os gatos, que eu tipo, a minha casa na favela, mas, tipo, tínhamos. A essa altura chegámos a ter 18 gatos no pátio. É aquilo lá no Porto, assim, tipo, uma praga. De gatos, assim, de alguns bairros. Então eu volta e meia chegava a casa, ia à janela, via assim os gatos, ficava a olhar para eles um bocadinho, pegava no trombone, preparava a cena e depois... PUM! E tipo, via-os assustar, depois tocava lá tipo o Marcha Imperial da Guerra das Estrelas, uma merda qualquer e pronto. Era isso o meu treino de trombone. Porque eu só tocava mesmo nesta cena. E até era bom que tocasses mal. Sim, mas eu estou a dizer, só mesmo fisicamente não tiveram os lábios depois de parares com isso? Não, tipo, doía-me quando eu voltava a tocar passado imenso tempo, ficava com os lábios todos inchados, mas também há uma diferença entre o bocal do trombone e o bocal do trompete, sim. Que o bocal do trombone é muito maior, sim. Tipo, a vibração dos lábios acho que é infinitamente, então imagino que seja mais... Tranquilo, não sei. Nunca toquei trompete, por acaso. Mas havia alguém que tocava? Era o Tito. Era o Tito ali, trompete e teclado, depois o João Nada. O artista desaparecido, Tomé Duarte. Que é um e o Tomás Canha. Fotógrafo muito bom. Sim, ele é um fotógrafo ótimo. E um artista com... Portanto, este póster era teu? É este, eu tenho exatamente igual. Não, tenho exatamente igual, portanto podia ser meu. Não, é isto, eu, é do concerto na Feira Amor. Nada disto é meu, mas eu tenho muitos iguais. Por acaso acho que tenho um do Calvin Johnson também. Que está mal escrito. Tenho, yeah, que está mal. Calvin aquilo Johnson, é o Calvin Johnson. De linha como está ali, não é? Tipo, o Johnson é... Johnson é... É com o H está no sítio mal. Não, acho que... Acho que faltou o T, mano. É, é Johnston? É Johnston? Ah, isso eu não sei. É. Será? É Johnston? Eu acho que tenho quase certeza que é. Olha, eu já tenho ali um disco dele já. Mas eu tenho quase certeza que é Calvin. Também foi. Temos net. Há uma coisa funny que eu posso dizer sobre a minha casa. Que é, há uns anos, viveu aqui dois... Pá, uns dois andares abaixo. Vivia outro afinal, gajo amigo meu. Pois. Não, mas o AK está no lado errado. Está no lado errado. Sim, o outro gajo amigo teu. Pá, teve uma casa aqui, mano. Teve uns dois andares abaixo, mas ele já não está cá para aí há dois anos. E os novos inquilinos ainda não mudaram a net, então eu ainda tenho a passe de não, quando então. Ia. Yeah. Agora vou ficar a saber, estás tramado. Não, acho que eu estava a subir as escadas e vi um quadro do Elvis. É excelente, não é? É fixe, não é? Pá, não conheces. Não faz ideia. Não conheço. Daqui, ainda não conheço a vizinhança. Okay. Ainda não conheço a vizinhança. Mas é fixe esta zona. Esta rua é pesada, tipo, para as vezes. Sério? Yeah. O pessoal usa um bocado esta rua para fazer cenas, como a rua não tem carros, portanto eu vivo numa rua onde não há carros, onde não há muita coisa a acontecer. E pá, o pessoal, já me aconteceu sair de casa, o pessoal a tipo, injetar cenas assim aqui nesta zona. E depois ainda mais chato do que o pessoal pede desculpa quando tu vês a situação, então pá, ficas logo em mau mood para o teu dia todo, tipo, viste uma cena bué pesada e depois a pessoa ainda pediu desculpa e tu que ias para a tua vida bué. Lá no Porto já me aconteceu uma assim quase isso, só que o gajo não pediu bem desculpa, foi do género, estava lá tipo a fazer a cena dele, nós entramos no prédio e vemos uma bicicleta e sacos e o cara assim, fogo, o que é isto? Estamos a subir pelas escadas e o gajo está tipo assim, mas dentro do prédio, estava dentro do nosso prédio, assim enfiado num cubículozinho. E nós tipo, oi, assustámos-nos, oi, tipo, o gajo mesmo ao nosso lado. Ah, desculpem lá, olha, só estou aqui a fazer isto, eu já me vou embora, mas olhem, não há ninguém que eu respeite mais do que os proprietários do prédio, não se preocupem. E nós tipo, está bem, está-se bem, obrigado. Estamos bem preocupados com isso. É isso. Tu moras no Porto? Ainda não. Sim, okay. Sim, na favela. O que é a favela? Exato, devias explicar. A minha favela, a favela é a minha casa. Sim. Já há 5 ou 6 anos. Já há 6 anos, sim. E depois tornou-se uma editora discográfica. Mas porquê que se chama favela? Porque se chamava quando nós chegávamos para... Quando eu fui para lá já aquilo era um prédio tipo, de estudantes. Da Aveiro, que era do filho do Alberto Souto, que foi presidente da Câmara da Aveiro. E aquilo agora já está a ficar mais fancy, mas se tu fosses lá há 4 anos. Exatamente, gentrificado. Se tu fosses lá há 4 anos, entendias porque é que se chamava favela. Sim, nós, no primeiro. Quando eu fui para lá, era só o pessoal da Aveiro, pá, era uma maluquice, mas. Pronto, era um tipo. Filhinho, pessoal da Aveiro, não é? Filhinhos assim de mamãe e papá. Pasta. E pronto, o pessoal era tolo, mas não era assim muito de grego, era só assim um bocado sujo. Pá, depois eu levei para lá o pessoal de Braga, o pessoal de Braga levou para lá punks. Pá, a certa altura estava eu no terceiro andar, o pessoal tipo da favela, o Nuno Tito e o David, assim, aqueles que eu estava a falar há um bocado. Sim. No segundo andar e no primeiro andar, man, era uma casa de punks mesmo, daqueles tipo punks, tipo um dia chega a casa, meu, estamos a ouvir assim, pessoal aos berros, meu, e eu, bem, isto é normal, vou entrar, estava tipo com o Tito e com o Nuno, vamos entrar, tipo, estou a pôr as chaves na porta, tipo, vidros a partir, sai tipo um sinal de trânsito disparado da janela, né? Tipo, para o chão, tipo roupas e caraças, tipo, gajo a partir a casa toda, meu. Os bancos todos maluquinhos, meu. E havia uma altura em que estavas lá em casa e ouvias. Eram eles a tatuarem-se uns aos outros, tipo, como quem está aí, sei lá. Ah, e há uma cena muito fixe que tu me contaste uma vez, mas acho que, pá, eu também já estive a contar cenas que se calhar não devia, portanto acho que é... Já tiveste a dizer mal do Paulo Almeida? Já, já tive a dizer mal do Paulo Almeida. Ainda bem que não mencionaste a o quê? Tiveste o cuidado de não mencionar o sítio da cidade onde moro. Não devia bater. Mas esse punk... Há um punk que tem... Queres-te contar essa história? Um dos punks mais famosos. Ah, um dos punks mais famosos do Porto, mas olha, quem me contou essa história... Até foi aqui o nosso amigo João Nada, que está cá, na verdade, não está cá agora, mas está aí connosco. Eu sei então que foi para Londres. Foi. Ah, sim. Que é baterista de uma banda... Não, baterista é também a cantautor. Mas nós falamos sobre ele na Souvenir, no nosso single, nós falamos sobre... Quem é o gajo que foi para Londres e era baterista de uma banda qualquer inglesa mesmo? Ah, o Filipe da Graça, que toca nos... toca por isso, sim. Uma banda de... Ele agora toca nos LOL, não é? LOL. Também com esse nome não podiam ser senão os Sugar. Sim. Claro. Sim, completamente. Perdão ao João Nada por o ter confundido com outra pessoa. Ah, mas ele não te leva a mal. Filipe é o fixe. É, são pessoas que vão para fora e sim, só há tipo dois portugueses em Londres. Continuando. Essa história. Quem contou foi o João Nada. Os putos não contaram. Não, é porque é boa, mano. É porque é tipo um daqueles punks. Tipo de 40 anos, pelo menos parece, assim, ser um punk com alguma idade, não sei se há ali outros fatores que, pronto. Mas o gajo, pá, ele basicamente, é que é tipo, aquele man está lá, tipo, cantar com guitarra sempre, toda tipo, a porta todo, do Pingo Doce. Devia Catarina, tipo, a tocar a guitarra. A tocar a guitarra. Tipo, chutes e assim, tipo... aqueles clássicos Tuga, punk, whatever. E o gajo. Quais clássicos? Tuga, punk? Não. Aqueles clássicos Tuga e aqueles clássicos punk. Tipo, tanto tocam os Censurados como tocam o António Variações, não é? António Variações, porque olha, que eu acho que já ouvi, só se não foi esse. Ah, não, é capaz. Mas o funny fact sobre este gajo, que é a melhor punchline. É que ele vive em casa da mãe e ele acorda de manhã. A mãe tipo, prepara-lhe a merendinha para ele ir tipo, para a rua ser punk. Para ele ir para a rua ser punk. Tipo, é a cena mais fofa de sempre. Tipo, pá, é um punk que leva todos os dias a sua mochilinha para ir para a rua ser punk. Vocês não veem Broad City, não? Não. Não. Ok, Broad City, pronto. No último episódio da segunda temporada havia uma história parecida. Ok. É uma que tu vê. Sobre séries, sei que é hábito teu falar sobre séries, mas não tenho. Eu não tenho hábito de falar sobre nada, é as coisas que vão acontecendo. Claro. Eu normalmente estou em casa das pessoas e vejo, olha, está aqui isto, só que como estas coisas não são tuas, não posso perguntar. Que é claro, é terrível, deixa-me pensar. Pá, Devias ser. O que é que eu estou a cantar em guitarra? É dos Libertines, é do Pedro Saraiva e é dos Libertines, mas que é uma banda que eu também gosto. Que eu gostava, pelo menos, não, e acho que gosto ainda. Tipo, não é um guilty pleasure, pronto, que não é bem guilty pleasure. Ah, isso eu não gosto, eu não tenho guilty pleasures ainda no outro dia. Se gostas de uma coisa, gosto de uma coisa. Essa cena é um bocado estúpida. Mas ainda curto a Libertines e voltei a ouvir Strokes agora e estou a gostar. Ok. E voltei a... deixa lá ver cenas que eu voltei a ouvir. Ah, voltei a ouvir o álbum a solo do Palma e é fixe. Pá, até eu estou... Do Palma, Jorge Palma. Ah, o álbum é solo? Yeah, o do piano só. Ah, ok. É fixe esse álbum. Estava chamando os tentos a dizer o álbum a solo, tipo, ele é um artista. desculpa. É porque eu não curto aqueles arranjos. Já não consigo. Eu sempre gostei de Palma e sempre tive algum. Pronto, sempre gostei. Mas pá, já não consigo ouvir aqueles álbuns dele com bandas. Dos 80s, músicos portugueses, tipo dos 80s, tipo um saxofone a solar a música toda, cenas assim, mas aquele álbum dele ao piano, tenho gostado. Tenho ouvido isso. Tirando aquela música que eles se enganaram na mistura, é que parece mesmo que se enganaram na mistura. Há uma gaja a fazer uns backs, tipo, bué de bem, tipo, bué bem posto na cena, o Palma e ela assim, bem nivelados. E depois ela, a essa altura, começa a fazer um... Só que tipo, continua ao mesmo volume. Mais alto do que o Palma, e tipo, well, o Palma é muito ouvido. Well. Tá, tipo, tu ouves o Palma lá ao fundo, tipo, a dizer lá as cenas dele e a cantar, e uma gaja tipo... Tá, mas fica bem, por acaso. Eu tenho gostado. Acho o Palma bué cool. Isso é um facto tipo, que ninguém lhe pode tirar mesmo. Ele é bué cool. Eu te gostei no outro dia com o Sérgio Dinho, que acho que foi bem fixe. E tava, e como é que foi? Conta a tua experiência. Foi de manhã, obviamente, que eu estava marcado para as 11 e ele apareceu ao meio-dia e tal. Yeah. Já não foi mal? Foi 5 minutos. Sim, foi ótimo. Tipo, temos à espera com o Sérgio Dinho. Yeah. Pronto, enfim, ele foi bastante simpático e teve piada e os dois têm uma interação fixe. É, eles estão com um espetáculo juntos, sim, não é? Sim, foi por causa disso que foi. Pois, não sei se faz muito sentido, nem é bem a mesma onda, não é? O Sérgio acho que assim. A ideia era essa, eles descobriram as coisas entre eles dois e... Porque o Palma, eu cada vez acho o Palma mais a Sérgio Gainsbourg. Acho porque que o gajo manda... Não é? Também achei ontem, eu nunca tinha... Nunca tinha ouvido os Palma, não. Não. E é para a Sérgio Gainsbourg, tipo, aquela onda romântica a sussurrar. E ontem, pela primeira vez, tipo, consegui tipo, associar o gajo a uma cena. Ah, tipo, foi... ah, ok. Isto... É Sérgio Gainsbourg. E mesmo as coisas da questão da composição, não é? Daqueles acordes que prolonga ali imenso e depois tem ali um clímax e não sei o quê. Yeah. É boia. Pronto, Sérgio Gainsbourg e assim. Esse pessoal que veio do clássico também. Essa cena. Por que tu ias falar de séries de televisão e eu... Perguntei sobre aquela tocante. Séries de televisão. Pá, a gente voltou. Man, é o Poirot, já. Yeah. A cena que eu ia falar sobre o Poirot. Bora falar sobre o Poirot? Pá, man, o gajo tem boa classe. Gostava de redundar as contas de jogar. Pá, gostava. A cena é que lá está. Não sei se me ia ficar bem, tão bem quanto fica ele, pelo menos. Pá, mas o Poirot é ganda boss, tipo... E aquilo de facto é para toda a família, não é? Aquilo é dos 8 aos 88 e é muito giro. Eu acho aquele giro. Tipo, pá. Eu sempre gostei assim de séries. Mas tiveram assim, a ver. Tipo, ontem vimos um episódio. Pá, temos aí a série. Temos aí mesmo o DVD. Tipo, é dos poucos DVDs meus que está cá. Tens duas televisões, uma ao lado da outra. Uma não funciona e é do Pedro, aquela é que funciona. E é do Pedro. Não, é minha. É minha. E tiveram a ver o Paco. Vimos o... qual é que foi? O cara dos on the table? Vimos um sobre a Bridge. Yeah. Em que um... Opa, pronto, não vamos spoiler, não é? Não vamos. O pessoal tem de acompanhar o Paco. Spoiler alert. Não, mas eu depois fui checar isso. Pá, porque de facto, uma coisa que tu notas, e eu que já vi muitos Poirot soltos, é que ele envelhece imenso, o David e o Suchê. Sim. Pá, que ele já está a ser feito desde os 80, isso. Sim, sim, sim. Eu não tinha a noção disso. Yeah. Pá, é muito... E como são, aquilo são quase como filmes. Que yeah. Tem tipo... Mas há umas séries que têm mesmo episódios. Sim. Tipo 50 minutitos. Não, mas lá está, eu acho que eu sei mesmo tipo filmes e sim, série. Há filmes e coisas, mas mesmo as séries têm tipo 4 ou 5 episódios. Sim. Yeah, yeah. Aquelas coisas grandes. É tipo... Claro. Fazem isso também agora com o Sherlock, também fazem isso. Tipo, mas eu o Sherlock... Por acaso nunca apanhei o Sherlock novo, não sou muito fã, sou mais mesmo... Eu o Sherlock época, não, mas o Poirot... Pá, e depois a cena, a personagem que é o Poirot, tipo, completamente vinda de não sabes... Não, ele está a dizer isso porque é o Cão da Morte mesmo. Ele está a dizer, tipo, é a Agatha Christie e ele fica tipo, não. Não, Agatha não, Christie não, é que é não, bom, não, Agatha Christie não, é que é não, bom. Não, mas a sério. Pá, mas o Poirot é um gajo... Pronto. Claro que aquilo está tudo feito, quando há outro polícia, o outro polícia tem de ser muito burro, mas isso é como o Holmes. Também há aquele ajudante do Holmes que é muito burro, exato, e que é burro só para que tu percebas o quanto é genial o Holmes. Ou mas o Watson, por acaso, nem não sempre, mano. O Watson, tipo, também tem alturas em que ele não é burro, ele é um médico, ele tem de ter estudado. Sim, um não, médico, exato, mas no sentido de tipo, a dedução, a perspicácia, a perspicácia. A perspicácia de perceber de que quando o Poirot faz as coisas nunca sim. Ninguém está a perceber o que é que ele está a fazer. E depois a cena de que ele junte sempre o pessoal todo no fim, assim numa sala, e conte tudo, é bué fixe. E pronto, é mesmo assim uma personagem com que eu simpatizo, por acaso. E pelo modelo, enfim, é ótimo. É, corre bem a banda. Estou-me a lembrar que curtiu bem o Columbo a fazer isso, o Peter Falk. Não sabes? Columbo? Não. Peter Falk. Isso é que é o Peter Falk. Pronto, que tu deves associá-lo aos filmes do Cassavetes. Exatamente. Okay. Ele tinha uma série nos anos 70, 80, talvez tenha feito nos anos 90. Ele fazia um detetive que é o Columbo. Okay. E ele faz a mesma coisa. Mas é vem de livros também? Ou? Eu acho que não, que é uma série de televisão. Pá, uma das primeiras coisas que o Spielberg fez foi realizar um episódio do Columbo. Acho que sim. Não sei se ele já tinha feito o Duel, não sei. Isso não sei, parte se calhar foi antes, depois do Duel e tal. Ok. Foi coisa. Eu acho que também fazia isso no fim, ter as pessoas todas e tipo, ele sabe quem é o assassino e está a falar com o assassino na boa, mas tipo, demora 5 horas a contar a tudo. Toda, é. Sim, é a cena de que nada é pronto à toa, não é? De que nada do que acontece sim. Depois vem a ser justificado. Nada, tudo. Pois, exato, tudo. É o nada que é tudo. Pronto. Mas sobre mais séries, pá, pois eu colei no Poirot ultimamente porque tenho em casa DVDs, a minha mãe tem. E como eu vim para aqui e como não tenho bem net, saquei uns antes de vir para cá. Mas não tenho visto, eu não vejo muitas séries por acaso não, e é uma cena... Oh mano, a última que eu vi por acaso foi o Twin Peaks, vais achar ainda... Eu não acho nada, eu não estou aqui a julgar ninguém. Mas a última que eu vi foi Twin Peaks. Qual é o problema? Twin Peaks é incrível. É a última melhor série que eu vi na vida, mas foi mesmo tipo... Pá, toda a gente diz para eu ver Game of Thrones agora, que é a melhor que está a acontecer agora. Mas eu tenho de dar mas um tempinho. Mas há de ser, eu não tenho nenhum medo de que seja boa da bom. Terá a ver com Twin Peaks. Sim. Mas eu também tenho, gosto um bocado desse lado tipo, de fantasia, assim, quando era miúdo, sempre curti boa. Pá, eu Senhor pessoalmente Anéis, eu assim, questiono, porque eu tenho boa amigos meus que veem boas séries, e eu, tipo, acho boa ficha e questiono como é que o pessoal tem tempo, tipo. Porque eu sei que eles têm vidas ocupadas. E fico bem a pensar que eu não consigo fazer essa gestão na minha vida, que eu tenho uma vida ocupada também. E sei de boa pessoa que tem vidas ocupadas e que não sei como. Devi bem ser isso. Pá, mas pá, fazem outras coisas. Fazem mais coisas. Mano, o Chico vê bué das séries e sim. O Chico é um gajo. Mas o trabalho dele é fazer séries, mano. Não, mas o Chico é um gajo que entra no canal que é todos os dias às 8 ou às 9 e que depois vai fazer uma reportagem para não sei onde e depois não sei o quê. Como é que o gajo arranja tempo para ver bué de séries? Eu questiono bué. Mas acho bué fixe. Eu nunca colei. Pá, estamos a falar do Chico, do Francisco, sim. Francisco Correia, do Francisco Correia, Smiley Face. Que é Smiley Face e Kimo Ameba. Kimo Ameba. Fez um podcast agora. Não é um podcast. Ah, não é um que podcast. Genial. É um, vai ser ótimo. É ótimo. É o Hipster Pimba. Não é um podcast. Sim, ele tem aquela página sobre os cassetes do pai dele. Exatamente. Que ótimo. As pessoas ainda não perceberam que ele tem que estar sempre a corrigir, porque as pessoas dizem não, isto não é Pimba, não sei o quê. Não, ele chama o pai dele Hipster de, Pimba. Yeah. Sim, é o nome que ele dava ao pai dele. As cassetes são tudo. E as pessoas estão sempre, mas isto não é Pimba, não sei o que é. Sim, o nome pode ser polémico só porque pega em duas coisas polémicas, que sim. É Hipster e Pimba, que sim. São logo duas coisas. Mas sim, de facto, o Chico chamei só pai, sempre foi a nossa piada. E eu já fui à casa dele e de facto, pá, o Chico tem um leque de cassetes. Imenso de cenas inacreditáveis. E as últimas que ele tem posto são mesmo boas. Aquela do açoriano. Dos sim. Ah, pá, da carta. Dos meus amiguinhos. Ah, dos meus amiguinhos. Jorge Ferreira. É a Alice, pequena Alice na. É Jorge Ferreira. Responder aos amiguinhos a agradecer. E é boa, é bonito. Obrigado, amiguinhos. Depois há a versão em inglês também. Versão em inglês. E ela tipo no. Ela fala melhor. Hã? Ela fala melhor inglês, sim. Não, e na versão portuguesa ela diz esta linda melodia para ti, ou esta linda canção, não sei o quê. E no outro, no inglês, não é linda a melodia, é só tipo, é uma canção que existe. Ela troca. Se calhar os americanos não estavam tanta piada. Isso até devia ser mais oposto, não é? Porque tu, supostamente, inglês, em menos tempo, dizes mais coisas. Sim. Mas pronto, ela decidiu assim. E tu viste Twin Peaks e não tens tempo a ver mais nada? Não peguei mais nenhuma série a seguir. E tens tempo a ouvir Libertines e Strokes e Jorge Palma? Isso sou eu. Mas não é só isso. Pá, eu tenho tempo para ouvir Bull of Heaven, estás a ver, sabes o que é? Não. É, são aqueles manos que têm músicas, pá, são os gajos, são os palhaços que têm umas músicas tipo de 3 anos. Músicas de 3 anos? Sim. Eles tipo lançam músicas que só podem ser simuladas, acho eu. Sim. Que é tipo, não lançam um código, lançam tipo, um processing ou assim nessas cenas. Só pode ser sacado daqui a 3 anos? Não, não, não. Não, não, não. Dura 3 anos. Sacas, tu sacas uma cena que corres no Max e aquilo começa a dar, tipo, e daqui a 3 anos para. Mas de 3 anos é pouquinho, porque eles têm um que dura 3 quindicilhões de anos. E um quindicilhão que eu descobri porque por causa disso. Achei curioso. O nome é 10 elevado a 50. Okay. E eu nem. Pronto. É... Mas essas pessoas vivem disso? De fazer essas músicas? Não, isso é tipo aquele experimental mundo. Mas não faço a mínima ideia se vivem dessa cena. Nós temos essa divisão. É bem viver. É quase sempre. Mas eu não ouço essa cena. Eles têm tipo uma ou duas músicas que são fixas e têm um álbum mesmo de canções. Foi tipo 2 horas. Não, não, não, o álbum de canções é normal. Okay. Tipo, eles têm tipo, pronto, coisas audíveis e coisas não audíveis. Pá, é que essas músicas tipo de 3 quindicilhões de anos, depois é só tipo... Claro. Durante 3 quindicilhões de anos, meu, quer dizer tipo um suplício do caralho, meu, não dá. Mas acho que, pois, isso é um bocado, a nossa divisão é eu apoio coisas mais pop que eu ouço e ele apoio coisas mais... esquisitas que ele ouve. E acho que a nossa ligação vive muito disso também, de cada um a puxar mais para um lado. E acho que isso sente-se na música que nós temos também, juntos. Mas olha, Rick and Morty também é uma cena que eu adoro. Rick and Morty é incrível. É, sabe? Ótimo. Vai começar agora, vai começar em agosto ou setembro, acho eu, não é? A série nova. É agora, não sei o tempo, mas eles fizeram aquela coisa dos Simpsons, do Couch Gag. Ah, puxou. Crossover. Não vi nada para dizer sobre o Rick and Morty, não. Ok. Tens nada ainda? Mas é ótimo, Rick and Morty e Guilherme Milariano. Não, estou a ver. Eu não sei. Você viste uma aventura? Ah, nós voltámos a ver uma aventura. Ah, uma aventura. Então é que isso é humilhado. Pá, foi o Rob, o vai à praia, conhece? Sim. Ele pegou. Não conheço, sei o quê. Ele pegou esse hype, foi ele que pegou esse hype. De uma aventura? Sim, de voltar a. Vai, borraste, diz o que sabe. Pá, e houve uma noite em que eles, eu não estava lá, numa só noite viram uma gêmea e viram o João. Isto quando estávamos nesse álbum. O João, uau. O João é o mais miúdo, é o mais novo. Ok. Aquilo é o Chico, o mais velho. Não, o Chico não é o mais velho, é o... Sabes que há duas séries. Há duas, opa, não, okay. Não me venhas ensinar o que é uma aventura, Rodrigo. Não, pá, mas... Pá, é... Pá, depois não sei, fico um bocado envergonhado agora. Pá, mas tem piada, voltares a ver. O Inspector Max também pode ser na TV. Mas e Inspector Max, eles colam essa moca também muitas vezes, mas essa eu não percebo tão bem aquilo. Pá, depois para quem vê um Poirot, não é? Vês um Inspector Max. Sobre não é nada. Sobre as histórias do crime em Portugal, pá. E este Google? Pá, é que eu... Depois passou para Lisboa. É. E já vimos que há, ontem descobri que há, houve 6 inspectores Max, não é? Mas há, havia 6 caras. E um deles era uma menina. É uma menina. E depois ficámos na dúvida de se isso é uma cena feminista ou não. Não, espero não. Uma mulher fazer numa cadela a fazer dobra. Não, mas é ou não é? Porque também pode ser machista, pois uma mulher a fazer de homem fingir que é um homem, porque é que tem de estar a fingir que é um homem? Pai, não sei. E agora ser, pensa. Deixa ser. Agora pensa. Como é que se diz? Inspetora. Inspetora Max? Maximina. Inspetora Maximina. Por exemplo. Olha, não te ensinaram, não se come. Não se fala de boca cheia. É que nós ainda não tínhamos almoçado. É pá, então. Estou a ficar envergonhado nesta entrevista. Pronto, fala tu. Mas eu não sei que é. Não, estamos a falar dos Patrick Max e de uma aventura. Não, a cena é que eu vejo. Tem o Kinect. A cena é que eu vejo o Max com a mesma concentração com que vejo a Poirot, que é tipo a ligar a tudo o que acontece a tentar perceber. É muito mais fácil. E depois não, depois chegas ao fim e boas coisas que tu tinhas identificado eram só erros e não estão a contribuir nada para que aquele enredo aconteça, então ficas só confuso. Mas ela naquele episódio olhou para não sei quantos de uma forma suspeita e isto não tem consequência nenhuma. Pronto, é cenas assim. Não me dá o mesmo gozo, mas uma aventura é muito difícil. Sabes que o miúdo que era sobrinho dele, uhum. era sobrinho dele, que ele lá vivia para casa, era muito gordo. Yeah. Agora é magro e é enfermeiro. Fiz. Olha, eu vi isso, não sei onde. Ah, na CIC, aquela cena para o não pode ser porque é TVI. É TVI, ok. Ah, ok, pois é. Não sei onde é que vi isso. Vi tipo, talvez uma reportagem na TVI. Ele agora é enfermeiro e eu cresceu. Sim. Pois é. Desculpa, tu ias falar de uma aventura outra vez? Não, pá, uma aventura, o que é que eu tenho a dizer sobre uma aventura? Pá, é... Um rastro, não, como é? Ah, assim, há um... Há um rastro, diz-me, sabe? O point em que nós... Perceberam. Percebemos a cena de uma aventura é... pá, é um diálogo, eu não tenho aqui, senão ia pôr e as pessoas podiam ouvir, mas que é um diálogo... Pá, que está assim numa sala de aulas, está uma miúda a contar que viu uma coisa suspeita lá na escola. Pá, e estão todos a dizer, é pá, cala-te, tu não viste nada. E ela, eu vi. Até que sai um miúdo vindo do nada, mas isto tudo imensamente atropelado, porque estavam bem miúdos a falar e tinham cada um a sua deixa. E ele estava nitidamente tipo, quando é que sou eu, quando é que sou eu? E ele assim do nada diz, força borracho, diz o que sabes. Pá, e eu achei isso bem fixe. Dizer-se, força borracho, diz o que sabes. É fixe. E foi aí o point em que nós acordámos para... O que é uma aventura? Aqui são pormenores. Vocês reparam mesmo nos pormenores? Não, mas esse é bué da bom. Esse pá, esse é dos... É que melhores. São tipo 2 segundos, meu. O gajo diz aquilo tipo, força borracho, diz o que sabes. Bué rápido. Pá, é que ele está a me ouvir. Quando é que sou eu, pá? Quando é que sou eu? E tipo, ainda está uma gaja a falar e ele tipo... Começa, tipo, ainda está a gaja a falar, é mesmo aquela, tipo... Yeah, man. E pá, uma aventura. Desculpa, já falámos do que ele fazia para ganhar a vida e tudo. Acho que é um bocado coelho radioativo, pá, por acaso. Okay. Faço, tipo, só... o meu projeto é só assim. Eu toco a bué, que é uma coisa que eu não faço, toca muito. Tu, a cada mês, dás quantos gigs? Oh, meu, eu... Este abril e este maio, desde abril, desde dia 3 de abril, até, pronto, acho que até 29, ou assim, de maio, que não tive um fim de semana livre, estás a ver? E eram sempre 2 concertos, 3 concertos, 2 concertos, 20. Isso é uma cena, pá, que pode... Pá, porque depois tenho muitas bandas também. Tenho o Coelho Radioativo, Flamingos, depois tenho Vivo Con, que é um duo de Italo Disco French Electro em Casios. Naquele assim, como tens aí atrás, só tocamos com Casios mesmo de chungas. Sim. E pronto, depois tenho uma outra banda que está a ensaiar agora, mas pronto, vou ter assim. Sim, isso é uma sempre, coisa que eu não faço também porque eu não tenho disco novo há bué tempo. Ele fez um disco novo. Mas vocês tocaram ontem na... Não, eu só estou a tocar mais com a Flamingos agora e vou ter um disco novo a solo em setembro. Depois aí é de começar também a... Sim, porque lá está, é o que ele está a dizer, tipo, tu se tiveres cada sábado e cada domingo a dar gigs ou cada sexta e sábado... Pá, se não fosses um gajo muito exigente, muito ambicioso, tipo, quanto aos teus bens e quanto à tua situação económica, é impossível que aquilo não dê, porque, tipo, nem que seja, porque quando tu tocas, quase sempre já te dão jantar, já te dão tudo, além do que te pagam, portanto, é um dia em que supostamente não tens muitos custos. E se depois a juntar ao pouco que te paguem, pá, claro que vai dando, mas não é uma coisa luxuosa propriamente, não é? Não, mas, é só não seres um gajo muito ambicioso. Sim, não gasto nada. Eu, normalmente esses produtos de beleza tento sempre assim safar aí à parte. Tipo, vou lá à casa, roubas um bocadinho à tua mãe. Bem nas cenas, à minha mãe, Mas tu estavas a dizer que tu gravavas... A Inês, o pai dela é dermatologista. Tu gravavas em cima, na loja do pai dele? É, isso é com o Flamingos, e o meu disco Odisseia foi feito lá. Eu estava a falar de Flamingos, que vocês, como Flamingos, gravavam lá. Por enquanto temos gravado, também já gravámos. E é o sítio onde eu me sinto melhor, por acaso. Nunca tinha dito isto, se calhar. Estou-te aqui a dizer uma coisa um bocado inédita, mas é o sítio onde eu me sinto melhor. Aveiro é boa calmo. Sim, nunca tinha dito não, isto. Não, a loja do pai dele é o sítio onde me sinto melhor. Onde me sinto melhor é gravar. Ah, é muito fixe. É a ganda onda, é a ganda spot. E tipo, a Aveiro, depois tu tipo saís de lá da loja às 5 da manhã e a Aveiro com aquele ventinho já meio matinal, ventosga. Pá, mas sabe, bem, eu acho uma cidade muito fixe. Eu também gosto. Se ele não gosta tanto porque vive lá a vida toda. É um bocado aquela relação. Não, mas gosto muito, claro. Claro que gosto e também tem essa cena, aliás, tipo... É o único estúdio causia que eu tenho acesso. É, depois... É, também. Depois de estar no Porto... Depois de estar lá no Porto e principalmente essa questão do estúdio e assim, o pessoal, pá, não sei o que é que se passa com o pessoal da música, mas são todos uns desarrumados, mano. E tipo, depois deixam cigarros em todo lado e não sei o que, mano. Ainda por cima no meu estúdio não se pode fumar, o que é ótimo. É ótimo, pronto. E é black house. E depois, tipo, pá, aquilo tem umas salas ao lado que são os ateliês de teatro e eu quando estou a fazer letras, porque muitas vezes. A nossa divisão acaba por ser um bocado essa. Eu vou acabar tipo uma letra que nós já começámos aí a fazer juntos e o Coelho vai acabar uma guitarra. E eu vou para os ateliês de teatro, sento-me lá naquelas almofadinhas ou vou tipo à rua apanhar um ventinho. E pá, e aquilo flui sempre. Nunca me aconteceu lá a gente chegar ao fim, tipo a termos a música pronta e eu ainda não ter acabado a letra. Cá já me aconteceu. Agora pensa. Mas tu estavas-me a dizer quando eu estava a tentar marcar isto que um dos vossos problemas era a distância e que eu estava sempre longe. Ultimamente, como tu tens tocado bué e tens vindo tocar cá, vieste às EDB em abril, pá, aí depois encontrámo-nos. Depois vieste cá só mesmo ver o Gui. Grupo. Exatamente. Vim cá a ver o Grupo, só. Consegui. E pá, então temos de encontrar. Eu também vou lá às vezes, mas claro que é uma dificuldade, tipo. Não é muitas vezes, não, mas nos últimos tempos acho que já não passa mais de 3 semanas sem nos encontrarmos, por acaso. E vocês estão a fazer o vídeo da Dias de Calor? Dias de Calor. Bem, não. Não sei se ainda estamos. Não sei. Pá, nós gostávamos imenso, pá, só que está mesmo assim a ser difícil chegar. Era o Chico fazer, mas o Chico é mais fácil de contactar, só que. Entretanto, acho que eu devia ter uma miúda, atriz, que estava com pouco tempo. Como é mesmo uma atriz. E como nós também não temos assim um caixa milionário para lhe pagar, estávamos um bocado, pronto, não é? Dependemos da vontade assim, dela, e, não é? E das folgas dela, porque ela está neste momento a fazer uma novela, pá, aquilo é tough, tipo, é tough novela. E... Pronto, podemos ter outras possibilidades, só como vamos ter um single novo também, ou um algo novo que está quase a sair porque temos malhas aí na calha e que estão fixe, e como é óbvio, as últimas são as que dão mais pica, não é? Se calhar mais facilmente agora tínhamos um novo videoclipe para uma nova, mas isso dos videoclipes acho que tem sido um ponto o fraco. Subir, é eu também gosto desse, mas é o único que temos. Sim, sim, sim. E isso acho que é um ponto fraco, porque pá, eu gostava, tipo, idealmente... Faz um Chico, faz, arranjem outra. Sim, opá, mas é difícil, pá, fazer um videoclipe não é assim tão fácil. Ou nós não, encomendamos... Pá, é uma coisa que faz. Ou nós encomendamos a cena a um gajo, tipo, isso já me ocorreu para uma ou duas antigas, tipo, imagina. Damos uma música antiga a um gajo que nós confiemos na estética e sim, no gosto, e ele faz um videoclipe em que nós não estamos. Para não termos de estar a combinar e sai um videoclipe fixe que o gajo fez como lhe apeteceu. Isso podia, ou seja, acho que isso podia ser a única forma de nós termos bué de videoclipes a acontecer, porque senão é difícil. Porque nós estamos a fazer bué singles, no fundo é como se tivéssemos feito um álbum e íamos fazer videoclipes para todos. No fundo também tem a ver com o nosso ritmo. Que é o que faz a Kelly Key. A Kelly Key tinha um álbum. Vinha com um DVD com videoclip para todas. Tu conheces? Não é o Baby Bob? Claro. É um tema fixe. És fã daquele aqui? Curta esse tema. Eu não pensava naquele aqui há para aí 10 anos. Não, mas esse tema é fixe. Eu não me lembrava da existência dela. Acho que ela, depois eu vi uns vídeos, ela acabou a fazer de jurada em reality shows e em coisas, e vi uma vez ela a insultar bué, uma miúda de 7 anos. Foi bué, uma miúda de 7 anos, vai a um casting tipo Ídolos, canta, e canta Kelly Key. E a Kelly Key estava lá a ver. Pá, e a Kelly Key arrasou, a miúda saiu de lá desfeita. Pronto, isso é como a Kelly Key está. Hoje, hoje em dia. Como é que ela consegue, meu? Como é que ela, tipo, vão a um programa cantar uma música dela? Tipo, se tiver, tipo, Ídolos Kids. Tipo, só para miúdos. Nunca vais ser muito mau. Aquilo era só para miúdos. Mas não. Até o João Gordo, como é que se chama? O dos Ratos de Porão. Até o gajo ficou tipo, ah, que fofinho, não sei o que, não sei o que. Até ele ficou tipo... E depois aquela que aquela. Pau. Não, mas espera, isso é um programa, tem aqui, tem o João... É tipo o Ídolos lá, é o Ídolos Kids. Não, mas quem são os outros? Isso. São três só, são eles dois e mais um... Há de ser um produtor, porque eles metem sempre alguém do meio, não é? Que não é músico, mas é Kelly Key e o João Gordo. Isso é muito estranho. É bem fixe, juntas a Kelly Key e o João Gordo. Que fixe, é bom. Isso é quase tão estranho como ter o Rui Reininho. E o Tony Carreira? Ah, não, isso era Pedro Brunhosa e Tony Carreira. Não, e o Bernardo Barata já foi uma vez da Operação Trigo. Pois é, sabias? Faz isso. Não, mas há anos. Não, mas não como grande celebridade. Não, porque ele trabalhava na BMG. Ok. BMG, LOL. Sim. Já não há? Acho que não. É o Universal? É o Universal. Acho que sim. Não, Sony BMG. Sim. Ah, Sony, exato. Sony. Que estupidez. Yeah. Grandes prejuízos. Não foi assim tão grande, pronto. É? Sim. Não, mas a ideia do vídeo era gira, só por isso que... Era, pá, eu gostava de fazê-lo, temos de... É difícil e acho que nesse sentido... Pronto, nós estamos a fazer uma coisa... É melhor não dizer tem... que vai dar... Ah, não, estou a falar mesmo de pronto... Não é ideia de fazer um vídeo, não é? Flamingos. Fazer um vídeo a fixe. Enquanto tu, Flamingos, acho que nós estamos a fazer, pronto, isto é tudo um bocado... Sempre a acontecer, esta coisa de nós somos uma banda que começou a fazer singles e que está a tentar fazer mais, e os singles saem e vão saindo, e acho que uma das coisas em que se calhar a coisa falhou mais foi nisso, acho que devíamos ter mais videoclipes, porque tu nitidamente associas, não é? Há uma banda que faz um single, associas single, tem um clipe. E nesse sentido... Mas tecnicamente... Eu acho que o que falhou se o single é o souvenir... Já tem um vídeo. Sim, não, mas, temos outro. O passeio. Pois, o passeio também. Não, só começaram a fazer vídeos no segundo single. Pois sim, pode ser, mas eu gostava de ter mais vídeos. E acho ninguém que... está a julgar. Sim. Não, mas eu é que me julgo. Okay. Pá, mas acho que também tem um bocadinho a ver com o ritmo de. Pronto, nós tipo. Não temos provavelmente um ritmo de uma banda que vá. Está todos os dias juntos. Que ponto 1, que esteja todos os dias juntos, e ponto 2, que esteja a pensar assim muito numa de ok, temos isto, quando é que é a melhor altura para lançar isto? Nós é do género, ok, temos isto, sei. A melhor altura para lançar isto é agora. Claro. Bora. Pronto. E mas nesse isso, sentido... Mas isso acho que tem-nos Não, tem-nos corrido bem, mas lá está. Tu conseguias planear melhor do género, um videoclipe para X se tivesses... pronto, se fôssemos uma banda que... Mas aí não tinhas feito dois singles em 6 meses, tinhas feito um se tanto. Claro que sim, pá, claro que sim. Já falaste várias vezes do M. Eu contaram uma história, ouvi-me, mandaram uma coisa que era tu a falar de teres conhecido o M. Tu conheceste o M em Santa Apolónia e ele estava à procura do Music Box? Yeah. Mas em Santa Apolónia? Verdade. Sim, okay. É verdade. Pá, mas isto tínhamos para aí... 15, 16 anos. Portanto, Santa Apolónia, Music Box... E o Music Box tinha tipo aberto há uma semana. Okay. Ah, essa desculpa. Okay. O Music Box... O Music Box é tão recente. Cidade. O Music Box é para aí de 2006. Não, 2006 eu tinha 14. Não, não é de 2007-8. Eu acho que é para aí de 2006. Ou 2007. Eu lembro-me que foi quando os Smix Mox Mooks... Ah, que isto depois há uma história. Eu acho que no máximo dos máximos. Pá, eu arriscava 2006. Eu arrisquei em 2006. Acho de saber melhor que eu. Acho de saber melhor que eu. Mas foi, eu lembro-me perfeitamente. Ele veio falar comigo. E foi, estávamos. Portanto, eu estava em Santa Apolónia e foi na noite em que vinham cá tocar os Smick Smock Smooks. Isto do tempo aos MySpace, em que eles vinham com um autocarro cheio. Não sei se te lembras dessa. Uau, que old school! Eu acho que fui a esse concerto. Foi nesse dia. Isto mas isso já estava aberto o Music Box, já tinha tipo 2 ou 3 anos na altura. É sério? Então, se é o que eu estou a pensar. Pronto, nós também pois éramos miúdos. Eu acho que isso foi também. Quando eles foram para Amor Fúria, uma porcaria qualquer assim. Não, foi antes. Foi quando eles vinham com o autocarro lá de... Isso já era mesmo Amor Fúria. Que é Braga? Braga? Ah, Braga. Exatamente. Isso é mesmo onde há Amor Fúria. Tipo, Braga, tanto que depois a gente conversou, eu e o Leandro conversámos. Isso é 2008, aí. Não, acho que é pelo menos 2007, mas 2007. Que se calhar acho que já ser posterior, porque tipo, nós conhecemos bastante antes. Eu conheci o M? Não, a cena é que eu conheci o M, mas depois ficámos a falar vagamente pelo MySpace, ele mandou-me o passo sem volta. Eu continuo a achar, tipo, tu estavas no meio de Santa Apolónia e eu estava no meio de Santa Apolónia e era só uma pessoa que tu viste na rua. Assim, veio um gajo a perguntar-me se eu sei. E ele estava com o João dos Passos também. Sim. Que é aquele lá, sabes, o Genório. E eles vêm os dois, mas foi o M a falar mais. Disse desculpa, sabe onde é que é o Music Boy? Sabes onde é que é o Music Box? E eu, é mais para aquele lado. Depois eu estava com uma viola, por acaso, e ficámos na casa ainda tocas, não sei o quê. Pronto, e eu disse-lhes que tinha cão e eles disseram-me que tinham passo sem volta. E eu fui ao MySpace ouvir passo sem volta e depois ficámos a falar por lá vagamente. Depois tipo MSN, acho que eu falava com o M no MSN. Agora imagina que tu não tinhas curtido e eu não tinha curtido. Ou que não nos tínhamos encontrado? Não, mas que não tinha. Pá, a cena. Não, mas se tinha encontrado e tipo, tu ias ouvir. Eu... Pá, a cena não. Ou que eu tu não ia passar sem volta. Depois ia ouvir cão e ia odiar. Não, acho que a cena que nós ambos sentimos foi. Eu achei passo sem volta muito fixe. Mas ganda fritaria e ele achou que é um fixe, mas pouca fritaria. Yeah. Mas tipo, gostámos da cena um do outro. E eu sei que eles gostavam dos meus temas antigos, tal como eu gostava dos meus temas antigos. Tu chegaste a dizer que o Music Box era um castrap. Sim, depois indicados, mas acho que eles nem foram ver, depois o M contou-me que eles nem foram ver a Smick Smock Smooks. Mas foi essa a história. Quem é que te contou? Hã? Foi o Luís, calado. Sim, o LFR. Podia ter sido a Sara Ribeiro também, porque a Sara Ribeiro também tem um vídeo que ela quer muito pôr aí tipo online, que é um vídeo do M a imitar a minha pose em todas as fotos. Que ele diz que sabe imitar, É todas as fotos? Sim, e tanto quanto tu disseste, eu ouvi uma história com o M, achei que fosse falar disso. Como é que é? Tu colaboras de vez em quando com eles? Com a malta da Café Etra? Por exemplo, já não tanto. Cantaste no cor do Chico, no estilo da canção? Sim, é quando cai. Ou seja, acho que já não tanto também porque as coisas estão a ser feitas de outro modo. Tipo, imagina, M tem uma... banda fixa com que ele toca sempre e já não há propriamente uma necessidade de haver uma colaboração porque ele tem uma banda fixa em que eu toquei, porque eu tocava teclas até pá, há um ano e tal, dois pá, se calhar já. Depois tipo saí de M, pá, fez-me sentido nessa altura também. Não foi nenhuma chatice, não foi nenhuma zanga. Achavas que ia acontecer outras coisas. Mas não foi nenhuma zanga, foi só, não, mas ainda bem que saí, pá, porque eles de facto. Aquilo ocupa muito tempo, eles estão a trabalhar bué e aquilo está bué fixe, não sei o quê, mas eu não tinha tempo para... Pá, se eu tivesse em M, não ia ter tempo para estar a fazer o meu disco com o tempo com que estou, etc. Pronto, mas nesse caso já não se justifica tanto. O que eu fiz foi que produzi o outro álbum dele, o Gância, que foi lá no meu estúdio, quando eu tinha estúdio, quando a cava ao meu lado ainda não tinha sido assaltada. E fiz esse álbum lá. E fiz o Chico também, o Smiley Face. Fiz o do Samba, mas isso não é da Café Etra, mas Ah, também fiz o da Júlia Sol. Jules, yeah. Que acho que é um que eu gostei muito de ter feito, por acaso. Aconteceu completamente ao calhas. Ah, e que foi feito aqui nesta casa também. O Só no Fim, que é o EP dela, foi aqui feito nesta casa também. Acho que já está. Thank you.